¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio de Nuevo. Tudo bem convosco? Preparados para mais 120 minutos das músicas? É verdade, a edição de hoje do Friday Night hoje vai ser diferente. Hoje vamos ter aqui, nesta edição, apenas 4 sequências, porque as músicas são maiores, mas também o motivo é outro. Ora bem, nós hoje vamos ter aqui no Friday Night motivos de sobra para ficarem connosco durante 2 horas a curtir a melhor house music, porque hoje é nesta área que se vai inclinar o Friday Night. Vamos trazer música dos melhores DJs, não direi sets, mas os melhores mixes dos melhores DJs na atualidade. Isto, claro, sempre conferindo, primeiro que tudo, uma remix espetacular de vários DJs, músicas que estão, algumas delas até fazer sucesso, como por exemplo esta, para que vamos ouvir desta primeira sequência de 4, aliás, 5 músicas, a primeira sequência de 4, o tema que vai abrir a edição de hoje do Friday Night. Há um trio: Jennifer Lopez, Rihanna e Britney Spears cantam On the Floor. Esta é a primeira música, o primeiro mix que vamos então ouvir na edição de hoje do Friday Night. Vou lançar a contagem e depois as 5 músicas vão tocar seguidinhas para vocês, para que comecem bem esta noite de sexta-feira para sábado, de 4 para 5 de novembro, aqui na Rádio Antena Web, de volta depois de uma semana de paragem, para mais um Friday Night. Vamos à música então: Rihanna, Jennifer Lopez e Britney Spears com Pitbull e On the Floor. 5, 4, 3, 2, 1. If I said I want your body, would you hold it against me? It's a new generation. It's a worldwide. Of body people. It's Mr. 305 checking in for the remix. Let me introduce you to my body people in the world. And this how we gon' do it. Would you hold it against me? Cause I may be dead, but I'm perfectly good at it. not your body, would you hold it against me? Yeah. εγώ ξέρεις τι αγαπώ. Μα εκείνη θέλει τα κρύβα ρούχα μάτια και κοσμήματα. Ξέρεις δεν έχω τίποτα απ' τα αυτά κι εγώ παθή ζημιά. Μακάρι να τα βρει το λόγο. Να έχω μαγέρι με ένα τρόπο. Να έχω το βάσκο της καρδιάς της. Να πεταγάψει λάδι. Καλύτερα τι λέει η ψυχή σου. Για θες να μην τροφεί τότε απλά προσοχή σου. Ζήτα να έρθει μαζί σου σε αυτά όνειρά σου. Και να πάει για λίγο μόνο με τα νερά σου. Εξήγησε της τι είναι αυτό που νιώθεις. Κάτι να νιώσεις σαν πριγκίπισσα και γίνω η φώτης. Δώσ' της μια ευκαιρία να σε γνωρίσει. Ποτέ δεν ξέρεις μπορείς στο τέλος να σε χτυνείς. Πες της με λόγια απλά πως την πάει η καρδιά σου. Όταν περνάει με τις φίλες της από μπροστά σου. Hey, κοίταξε λίγο αφοβό. Έχω μαζέψει πόσο θέλω όλα να σου τα πω. Βλέπω μάλλον φοβάσαι. Γι' αυτό χάνεις τα λόγια σου και δεν τα θυμάσαι. Συγκεντρώσου και αφήσου στην πίνη. Ό,τι έχει ο καθένας και μπορεί πάντα δίνει. Της μιλάω μα δεν μου μιλά. Τη κοιτάζω και δεν με κοιτά. Τηλεφωνώ και δεν απαντά. Πώς να τα αντέξω πια. Μόνο αυτή μου κλέβει τη χαρά. Τα δυο της μάτια που ζητούν πολλά. Εύχομαι να βλέπει πιο καθαρά. Έχω χρυσή καρδιά. Μακάρι να τα βρει το λόγο. Να αγαπά χέρι με ένα πρώτο. Να αγαπώ χάστο της καρδιάς της. Να πεταγράψει λα. Μακάρι να τα βρει το λόγο. Να αγαπά χέρι με ένα πρώτο. Να αγαπώ χάστο της καρδιάς της. Να πεταγράψει λα. Αν ήθελαν τα λεφτά, θα έκανα λεφτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα. Ρούχα και χρυσάφικα, δεν τα έχω όλα αυτά. Τι να κάνω για να έρθει σε μένα. Αν ήθελαν τα λεφτά, θα έκανα λεφτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα. Ρούχα και χρυσάφικα, δεν τα έχω όλα αυτά. Να κάνω για να φύγει σε μένα. Αν μου φτάνουν τα λεφτά, θα έκανα λεφτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα. Ρούχα και χρυσάφικα, δεν τα έχω όλα αυτά. Να κάνω για να φύγει σε μένα. Αν μου φτάνουν τα λεφτά, θα έκανα λεφτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα. Ρούχα και χρυσάφικα, δεν τα έχω όλα αυτά. Να κάνω για να φύγει σε μένα. Deep Dish, Say Hello, a fechar a primeira sequência de 5 músicas da edição de hoje do Friday Night. Atenção, porque há mais 5 que vêm já de seguida. E uma delas é uma remix fantástica, espetacular, brutal, excelente e sem palavras. A música The Power of Love. A música que é cantada por Celine Dion numa excelente e irrepreensível mixagem que vamos conferir depois de mais uma contagem que vou lançar daqui a alguns instantes. Deixem-me só recordar que a edição de hoje vai ter apenas 4 sequências e que é dedicada aos melhores DJs e à house music da atualidade. Há muito para conferir nesta noite bombástica de sexta para sábado, de 4 para 5 de novembro. São mais 5 que vos trago. A primeira música é um mix e é de Celine Dion, The Power of Love. Venha contagem e vem mais 5 sempre a dar-lhe nesta noite, que eu espero que seja muito, digamos, psicadélica, com muita energia, com muita, muita house music. E claro, que o vosso fim de semana comece da melhor maneira, na companhia da Rádio Antena Web. Vem mais uma contagem, Celine Dion com The Power of Love. Friday Night. Cause I'm your lady.

péssima música, é brutal. Não voltas para ver. See your face. the reason we'll turn this club down. I got this feeling. Let's go. Come up in the club like, who that nigga? Fresh to death, dressed to impress you. Got a handful of cash, handful of ass, and a shorty on my left side. Hope she got glass of the hoes I know. Kinda blind as hell. Got a Sundance flow, gonna blow the show. Everybody know Rick got a chosen flow. But if I buy you a drink, you gotta hold your own like, oh. Sweet Me, música de 2011. Antes chegamos com mais um mix, este mais da área do House Music, o tema de Bruno Mars, Just The Way You Are. Mas há mais para conferir nesta edição. Agora vamos até aos anos 90, conferir não só uma das grandes músicas que fez muito sucesso, mas também 4 maxi singles, músicas que nós até conhecemos, que até nos fizeram abanar o capacete em tempos idos, mas agora aqui em versões extended version, em maxi singles que até foram lançados com estes mesmos temas. São mais 5 na terceira e penúltima sequência da edição de hoje do Friday Night. Sabem uma coisa, já estava com saudades de vos fazer companhia nestas noites de sexta para sábado, hoje, à primeira noite de novembro, de 4 para 5 de novembro. Vamos então a mais uma contagem. Ah, já agora a música que vamos ouvir está pelo nome de It's a Fine Day. Claro está, numa versão remix, a música de Miss James. 5, 4, 3, 2, 1. People open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short while. Na na na.

Matthew Iger, S-A-I, aliás, S-A-Y, assim que está correto. A música que fechou a penúltima sequência das 5 músicas da edição de hoje do Friday Night. Já está aqui comigo a última sequência com músicas sempre a bombar. Vamos ter, por exemplo, aqui Nikki Bell. Vamos ter muito para conferir nesta última sequência do Friday Night. Mas atenção, porque antes vamos ter uma fantástica remix, mais uma. A música junta Last Friday Night de Katy Perry e ainda a música de Cyndi Lauper, o instrumental de um tema de Cyndi Lauper. Brutal, não é? E espetacular que estas duas músicas combinam na perfeição. Ora, então assim que fechamos mais a edição do Friday Night, eu despeço-me com a promessa de que, salvo algum imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos na próxima semana numa emissão que será dedicada exclusivamente aos anos 90, à mítica década de 1990 e à Eurodance. Mas por agora é mesmo a house music da atualidade que conferimos. Antes, Katy Perry e Last Friday Night, mais um fantástico mix para conferir na última edição, aliás, na última sequência desta edição do Friday Night. Façam-me um favor, ouvintes, sejam felizes, aproveitem ao máximo este fim de semana. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Até lá! 5, 4, 3, 2, 1. J-Tubby, holding it down. All my ladies with a body, put your hands in the air. Use a good looking hottie, put your hands in the air. All my ladies with a body, put your hands in the air. Use a good looking hottie, put your hands in the air. Sure, it's cool. you would say a kind word to me, but all you did was telling lies to me. I'm afraid you will be here no more. You'll be burned and believe all that you're told. Now you're gone and there's nothing left behind. I long for you every tender touch. The past haunts on me and it makes no sense that everything is so transient. I think of you every day and night. It's gonna be

Restless.